resposta inaceitável. Se converteu em ódio pelo software biológico que programava ela em causa revolta. 40 contra 35 votos secretos e senador inadimplente absolvido. Eu preferia que o meu destino fosse trocar com o PPT do que me tornar político e ter que submeter um assalariado ver futuro num assalto ou num sequestro relâmpago de êxito improvável. Na garupa da tornado, no sinal megane parado, mete a fita na transversal, pega a contramão que é sem raio. Era cruel de ver o tio que trampava lá comigo juntar a sobra da marmita do lixo pra levar consigo. Desabafo do senhor, trocando uma ideia. Trabalhei tanto e não tenho nada nessa merda. Inconformabilidade, várias doses de Campari. A soma dos fatores resulta em barbárie. Porque o herdeiro da empresa com 30 nunca trampou. Continua passando as tardes vendo vídeo pornô. Vê se entende o motivo da aversão descontrolada. O porquê da cliente da Sandra do Vial. Veja quem era pra ser escravizado. Pode vir com bug, tipo a revolta das máquinas com sede de sangue. Aí que a cena é louca, 5 manos de touca. Na fúria do enquadra, multilock foi à toa. E pra sua infelicidade, comete atrocidade. O instinto predador coloca em destaque quem cai de bote na intercambista gringa. De lupa riff, bebendo uísque em volta da piscina. O sangue que banhou o corpo da nossa história não vai ser apagado do meu chip de memória. Rimador algoz que da paz é incrédulo, relatando uma prévia do verdadeiro inferno. Aqui na ofensiva narrando as causas da revolta. Da revolta. Tô aqui na ofensiva narrando as causas da revolta. Na ofensiva, na ofensiva. Tô aqui na ofensiva narrando as causas da revolta. Da revolta. Tô aqui na ofensiva narrando as causas da revolta. Na ofensiva, na ofensiva. Entidade simulação instituída pela gente, infelizmente ilusão. Ganância direcionada à unidade monetária e perigosamente vai sendo procurada. Ideia tipo longa, conexão Jamaica. Quem dera fosse exemplo pra rapaziada. O terceiro desejo de Alexandre, rei da Macedônia, conhecido como grande. Não há milhão de Vectra dando fuga da agência, virando tática urbana de sobrevivência. Complacência aqui impossível. Enfoco a filha do presidente com cartão corporativo. 55 mil de abril a dezembro em 2007, a vaca é lure e cordeiro até reforma. Da mesa de bilhar do funcionário do Ministério das Comunicações, de modo arbitrário, recesso parlamentar, interrupção de atividades legislativas com a mais óbvia intenção bancária em hotéis de luxo, sem a mínima gestão, com dinheiro público, processo químico que formula veneno. Pra ter PT no condomínio, na fita dada do caseiro. E pra composição da letra ofensiva, bem longe da essência autocomiserativa. Encontrei utilidade pro seu tapete árabe. Enrola seu corpo no porta-malas do Audi. Que é 7 na garagem que cê pagava na boate. Jurava que arrasava com o Pioneer tocando escase. Meu sonho é impossível, mas não custaria nada. Realizado com a balança da justiça nivelada. O verso revoltado é cantado de coração. Ideologia carregada até o descanso no caixão. Aqui na ofensiva, na narrando as causas da revolta, da revolta. Tô aqui na ofensiva narrando as causas da revolta. Na ofensiva, na ofensiva. Tô aqui na ofensiva narrando as causas da revolta, da revolta. Tô aqui na ofensiva narrando as causas da revolta. Na ofensiva, na ofensiva.